O Senhor é zeloso em sua força habitar. Vingança e ira contra os que vão se levantar. Na tormenta ele é o caminho, em tempestade é proteção. A terra treme e se curva a sua imensidão. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá ao Senhor? Meu Salvador, ele é bom, fortaleza em meio à angústia. Confio em ti, meu Deus, minha luz, minha justiça. Sobre os montes, os pés que trazem boas novas. Celebra, ó Judá, as festas, as promessas novas. O ímpio não tornará passar, é o fim de toda dor. Na sua graça, ele quebra o jugo, traz paz e amor. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá ao Senhor? Meu Salvador, ele é bom, fortaleza em meio à angústia. Confio em ti, meu Deus, minha luz, minha justiça. As trevas não prevalecerão, o Senhor é a minha salvação. Ele conhece os que confiam, e em seu amor eu vou me firmar. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá ao Senhor? Meu Salvador, ele é bom, fortaleza em meio à angústia. Confio em ti, meu Deus, minha luz, minha justiça. Português e worship.